Aí, sete. Aí, sete. Tá gravando? Já que tá gravando? Já que tá gravando? Tá gravando? Tá gravando aí, sete? Esse jeito, ó. É a dois. É a dois. Então vem, que tá gostosa demais, que tá delícia demais. Então cai na pica do pai. Então cai na pica do pai. Vai. Então cai na pica do pai. Cai, ela cai na pica do pai. Então cai na. Esse jeito, ó. Cai na pica do pai. Ela tá deliciosa demais. Ela tá gostosa demais. Então cai na pica do pai. Cai na pica do pai. Cai na pica do pai. Cai na pica do pai. Então vem, que tá gostosa demais, que tá delícia demais. Então cai na pica do pai. Então cai na pica do pai. Vai. Então cai na pica do pai. Cai, ela cai na pica do pai. Então cai na. Esse jeito, ó. Cai na pica do pai. Ela tá deliciosa demais. Ela tá gostosa demais. Então cai na pica do pai. Cai na pica do pai. Cai na pica do pai. Cai na pica do pai.